soñar, me fa sentir un más grande paixón. Eu quero saber o que será de mí nesta situación. Eu quero dizer o que por ela sinto no corazón. Eu era feliz e de repente a sorte me deixou. Coitado de mí, não deixo de sofrer por teu amor. Que vou fazer se não consigo voltar a sentir essa ilusão que o teu lado me faz tão feliz? Eu quero recordar uma vez mais essa força bonita que contigo eu dancei. Volta doce vem e ao teu lado vivirei feliz, porque meu amor nasceu só para ti, só para ti. Para ti, só para ti.